Atenção, família pop. Pop. Família pop. Família pop. Quando o homem e a máquina se completam, tudo fica perfeito. E a cada música você sente uma emoção diferente. É como se passasse um filme na sua mente. Preparem-se. A sua melhor viagem está só começando. Vem ser pop saudade você também. Obrigado também ao parceiro DJ Joel, que faz parte também da família Tropical. Vai! Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Tu pega da zorra, a galera já é fã. Segura! 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. Os nossos inocentes já estão por aqui também, obrigado pelo carinho. Tá entrando. Devagar. Devagar, mas tá entrando. Mano! Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Alô, distrito! Libera pra mim. Libera que eu tô aqui. DJ Paulinho Boy. Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim. Alô, Paulinho Brasil! Fica. Também o DJ Joel. E o nosso parceiro Henrique, MSB. Alô, Henrique. Mas assim. Aplica. O que é que você quer ser? Sendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada. DJ Paulinho Boy. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria. Virgílio Boy aí do Poço BR. Pega, eu vou levar o Prisma lá pra abastecer, meu irmão. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Que tal, que tal, que tal? Um, dois, três. Sobre ser o seu pensar, não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Bora, distrito! Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Paulinho, pressão da meia ali. O seu genitor, a sua genitora, sempre no apoio. Fere sem se ferir. DJ Joel! Olha aqui do ladinho. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor. Você entrega que minha vida vai bem e você me entende que sonho bom. DJ Paulinho Boy. Te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado e dessa vez se queres saber verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi o mais. A Fandinha! Me lembro, vejo. Tá aqui com a gente também, a Lenquina Surtada. Tá por aqui marcando presença, obrigado pelo carinho. É isso? Sendo perdido com o coração partido. Onde é que foi? Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Beleza, Paulinho? Deixa eu mandar um abraço aí, nosso amigo Juan. Segunda Rocha, também a família Maguari tá aqui com a gente. Bora, Bielzinho. Área frontal ali. Penso em você. Ei, Missu! E a minha patona Débora? Cadê a Dani? Viver assim. Cadê a Danizinha? A noite cai. Não te encontrei. Então bora. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou. Faz o S, joga a mão pra cima com a galera da segunda, é super pop. Vem, vem, vem. Rondinho Boy tá com a gente também, a galera do Cabaré do Cinco, meu irmão. Vem, vem, vem, faz o é só pra esquentar um pouquinho. Vejo todo o ar e a potência desse som. Já já começa a covardia. Saudade, emoção, é alto astral. É o ritmo da quadra. O Alex Velha Guarda tá aqui com a gente também. Olha que chegou o Eriel. Coça, alô, Eriel. A dança do coçaco não fica coça fora. Coça, coça, agora. Na dança do coçaco. Nosso amigo Alex Velha Guarda aqui com a gente. Fora. Obrigado, Alex. É um forró mastruz com leite. A equipe Brechão também. Vai. Estou aqui curtindo o Domingão. Na alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu. O povo canta, o povo dança. Lá vão ter alavanto. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. Estrela cadente cai do céu. Estrela candente é claro véu, abelha rainha faz o mel, a noite é dona lua clare. Paulino Boy do Pop Saudade, convidado especial hoje, aqui do Tropical, obrigado pelo parceiro, Marcelo pelo convite, e claro os DJs, como sempre, arremendando, DJ Henrique MSP, DJ Paulinho Brechão, é muito bom. E o DJ Joel, essa trinca que comanda aqui o Tropical. A quadra junina já tá indo embora, né, gente? E tá chegando o verão! Tchau! Noite na janela, te vejo na lua cheia. Sábado é dia de festa, no domingo. Rapaziada aí do Cabaré do Sítio também estão com a gente aqui, obrigado. Quem tem telhado de vidro não atira pedra em telha. Quando o amor é verdadeiro, a paixão é passageira. Você é fruto do mato, flor de maquinha. macaxeira, cheia, cheia. Bota o pé na roda e vê no que é que tá. É bainha de faca, cabo de peixeira, cheira, cheira. É espinho de gato e dorme cutucar. E o quê? Acho que ontem eu bebi demais. Sentindo o cheiro de gasolina. A nossa história de guerra e paz. Quem tá solteiro, levanta o braço e grita! Quero meu negão do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado. Eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Eu vou pra lá dançar. Vai logo preparando o terreno, passando o pano na parada, e já já a covardia começa, hein? Me segura. Passo lá, já deu pra esquentar. Já deu pra preparar o terreno. Agora passa o pano na mulher e puxa ela pra dançar agora, eu duvido. Essa não, covarde. Pois é, meus amigos. Uma frase excessivamente repetida, não somente nas festas do DJ Paulinho Boy, mas sim em todos os bailes da saudade. Ele deu voz a esse bordão. Essa não, covarde! Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. DJ Paulinho Boy. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito, não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim, não vou mudar. Comitivo aí do Poço BN, não vou mudar, os inocentes, pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar, do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. Olha o detalhe importante, gente. Estamos gravando ao vivo a nossa participação hoje aqui do Dr. Miguel. Olha aí. Mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. DJ Paulinho Boy. Não vou. Saudade. Bora recordar. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu. Abraçar com muito carinho também o nosso patrão Moisés, dos manos da DI. Está aqui com a gente também, Moisés. Um forte abraço aí pra você também, irmão. Alô, Moisés! Que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Dedo! Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Nosso empresário também, Naldo Bike, chegando para recordar. Alô, Naldo! Eu não compreendo os motivos. Traz cerveja com o Naldo Bike, tá na área. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. Mandar um abraço também às meninas da farmácia. Felizes não. Droga Norte. Estão por aqui de boa, curtindo o Tropical. Obrigado. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. As meninas da Droga Norte. Canhões que disparam, deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E de Pop Saudade 3D. O atentado. DJ Paulinho Boy. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Distrito! Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. O covarde da saudade. O mundo parece que vai desabar. Ah, eu e a irmã do nessa música agora. Queres tu saber por quem mandou e quem foi? DJ Paulinho Boy. Pensa Pop Saudade. O seu mais novo rapaz. Mando só para saber. Alô, Diego! Fala, Diego! Que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. DJ Paulinho Boy. Olha só também a Drica Ramos, Cici e a Cleide por aqui com a gente. Tão de boa aqui curtindo o Tropical, tá bom? O nosso muito obrigado por essa trinca aí. Alô, distrito! Aqui do Latino, né? Olha aí. Seu mais novo rapaz. Olha só. Olha só. Mando só para saber. Que além das mãos chamo você. Pode crer, pode crer. Que existe sem paz. DJ Paulinho Boy. Com o coração vivendo a comitiva aí, aí do Poço BN, também tá aqui com a gente, recordando, obrigado. Cadê você, covarde? Demorei, mas cheguei. Olha só, bem-vindo o Júnior, o Derego e o Patriarca, a família Inocente aqui na frente, olha aí. Vivo a alô, os Inocentes! Nós dois na areia, vivendo um amor, e as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime. DJ Paulinho Boy. Amar alguém. Pop Saudade. E ser feliz. Sendo amado. E já estamos gravando ao vivo. Sobe o coqueiro a balançar. Com a brisa do mar. Júlio Inocente, ele não perde uma live do Covarde. Olha só, nem toda. Guarda em segredo. Aquele momento de uma amor tão feliz que hoje vive a cantar. Essa não, covarde! Pop Saudade 3D. Também o Rangel e a Bruninha estão aqui com a gente. Vamos lá! Sou um coqueiro a balançar com a brisa. Olha, Paulinho! E o parceiro dorme, tá aqui com a gente, meu patrão. Olhar, só de boa, ele é primeiríssimo. O nosso amigo Queen! Guanaquinha, tá só de boa, né, filho? Hoje viajando. Viajando com o covarde, ó. Covarde e caceteiro não dá certo. Caceteiro e covarde, meu irmão. Sou um coqueiro. Sou casado. Bora tocar, bora pegar. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Alô, seu Manel, dona Fátima. Comportado é tão patriarca aí do DJ Paulinho Brechão. Vou presentear ele essa semana aí com uma vinheta minha. Afinal, entre quatro. Tô sabendo que vocês também são admiradores aí do meu trabalho, nosso muito obrigado. Alô, Paulinho, deixa comigo mesmo. Mas fruto dos homens bambeia nos laços. DJ Joel aqui do ladinho, alô, Joel. Oh! Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. A fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Alô, tio Milton, publicidade, está na área. A vida. Alô, tio Milton. É bela. Homem da propaganda. Faça depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela. A super máquina do tempo. DJ Paulinho Boy. Se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Alô, Joquíria! Eu sou seu fã. Seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. DJ Paulinho Boy. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Pra tocar, pra detonar. Eu sou seu fã. Covarde da saudade. Pop Saudade 3D. Se quiser. ser a sua mulher. Bora, Diego! Eu quero completar sua vida. Eu quero ser a sua querida. Ninguém irá nos separar, porque tenho muito amor. Eu sei que não te esquecerei jamais, porque nosso amigo Edson tá aqui também, a gente também, o Edson. Meu bem, a super máquina do tempo. Pop Saudade. Vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Alô, distrito! Bora tocar aqui no Clube Gal. Alô, Marcelo! Porém, nesta primavera, quero renascer com flores. Pop Saudade 3D. Que depois de longa espera, encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Alô, Marudá, tá aqui com a gente também. Só de boa. Sonho. Só curtindo, olha aí. De novo vou amar. Dale, Marudá. Tentar de novo um sonho. Pop Saudade 3D. Rafaela Santos tá de boa aqui com a gente também. Alô, Rafa! Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores, que depois de longa espera encheu e já... E aí, Baldinho Brechão, Henrique MSB e, então, e o DJ Joel com o mano aqui, olha. Tanto tempo assim, convidado especial hoje é o Baldinho Boy. Por de novo vou amar. Pop Saudade, emoção é alto astral. Essa não, covarde. Parece que é cego, não vê que estou te olhando, que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. meus amigos, parece fingir não me ver. Sei que você está sozinho. Bora, Liel, cacheteiro! Já tá quebrado de tanto abraço, Liel, olha. Quem sabe talvez a gente possa. Thiaguinho da família, nota 100. Mas só que de você não. Benefício, acho que é isso, né? Parece até. Benefício, não é isso mesmo? Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Alô, tio Milton, publicidade! É o homem da propaganda aqui do Latino, olha aí. Ele chegou pra comandar a sua festa, DJ Paulinho Boy. Pra cima, meu covarde! Sei que você está sozinho. E como eu está carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é certo. Alô, Pantilha! Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar. Mas tão bem como antes. E tu não? Tudo mudou. E eu não posso mais concordar com seus caprichos. Marcelo Rock 2. Para um compromisso. É que o tempo deixa ele te pintar o cabelo de. Vai levar. Cabelo. A nenhum lugar. Amarelo, meu irmão. Não é nem louro, amarelo. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos. Olha só pro que vem, aniversário do DJ Paulinho Boy, Poxa BR. Aí a gente já pega o beco, o Interlão Paraense. Vamos até Martins Pinheiro, Maracanã, Salinas, Bragança, Tracuateua, também vamos estar presentes em Barca Arena, mais uma vez, a Baitetuba, mês de julho inteiramente pra fora aí, tocando, vamos lá. DJ Paulinho Boy. Tudo mudou, e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Olha só a Débora e também a Mariana estão aqui com a gente, obrigado. Que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá. Paulinho Boy. Essa não, covarde! Estações, pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. atrás e voltasse. E voltasse atrás. É por isso. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu coração. DJ Paulinho Boy. Puro sem saber aonde está. Tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que... Sobre abraço amei, nosso amigo Alex. Daqui de boa, curtindo o domingo. Aí, Alex, um abraço a você também, irmão. Um abraço aqui do Paulinho, bairro do Pop Saudade. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra... Pega o Alex no tempo do Trelão Drinks de Cutijuba. Já toquei lá com o Pop Saudade, olha. Bem perto da maré. Estilo suave. Quem diria, hein? A gente não se desgrudava o tempo todo. Agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo. Agora nem seu telefone. No limite, no limite. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro. Ora, gente, hoje tem a Domingueira aqui do Tropical, 7 da noite. Dentro. DJ Henrique MSP, DJ Joel. E o DJ Paulinho Pressão aí, detonando. Hoje domingo, Paulinho Boy da Avenida Show. Não sabia. Atrás do Locomotiva. Roubavam nossos sonhos. Hoje é só duas, hein? É. Uma privada. Que tão pouco tempo foi. Um rock privado. O nosso... E logo depois vamos até a Avenida Show. A pessoa foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava. Louca de saudade. Alô, Dereco! O Derego, seu Mateaga, a família inocente aqui. Sem dizer também. Vamos lá! Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Comitiva no Poço BN! Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou. Meu amigo Cinei de São Jabel, tá na área, bora! E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. Imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava. Aniversário do nosso namoro. Acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. Bora, Paulinho, corre dentro, meu irmão. De repente ouvi a campainha e que surpresa. Quando eu abri a porta. Oi, Paulinho. Meu parceiro Júnior Salles tá aqui com a gente. Bora, Júnior. Ele, meu parceiro Ricardo, obrigado, viu? Tamo junto, cara, te dou sempre, toda sexta, sábado e domingo. A casa de show Tropical é nossa, viu, filho? Né, Paulinho? É difícil. Tu tocar mais uma, tu vai machucar meu coração. Segurando o mal de tu porque perdido ainda tentando entender por quê. Nesse desespero comecei a te chamar. Mariane, você me prendeu. Depois diz que não me quer. Choro e grito por seu nome, Mariane. Com você meu mundo é mais feliz. Bate forte o coração. Volta, vem amor, me ame, Mariane. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão a brasa mais forte em nossos corações. DJ Paulinho Boy. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento o meu desejo de estar com você. Um amor assim. Ai, meu Deus do céu! Igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Quando o covarde chegar. Vou beijar tua boca numa ansiedade louca. Vou te fazer feliz. Meu irmão, vou logo botando no doce, sem papurar. Tua nuca, vou te deixar maluca. Alô, Chuca Mototáxi! Vamos fazer de novo. Eu ponho no doce logo. Apaga a luz, tira a tua calcinha. Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. DJ Paulinho Boy. Maluca. Vamos fazer gostoso. Alô, Kelly. Bora, Kelly. Semana que eu não te vejo. Tá. O meu desejo. Só lembrando, gente, que hoje é domingueira aqui do Tropical. DJ Paulinho Brechão, DJ Henrique MSP e o DJ Joel. Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, vou beijar tua boca. Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Alô, Timico! Vou beijar tua nuca. Comitivo aí do Poço, o BN tá na área. Maluca, vamos fazer. Eniel de Anandilhão, Valiel. Apaga a luz, tira a tua calcinha. Tuas mãos me acham, logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. Eita, eita. Vou te deixar. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. É hora do caqueado. Alô, seu Morel. Show! pode mesmo aí. Paulinho, quero ver. Vai matar o porco, Paulinho. Acho que a bandida tá solteira hoje, é. Então bora. DJ Paulinho Boy. Pressão também tá aqui com a gente, valeu, Will. Um abraço, valeu, Filipinho. Olha o Breninho aí, meu irmão. Pega pra quem sabe fazer aquele caqueado bacana, Paulinho. DJ Paulinho Boy. Essa não, covarde! Chega aquela hora da festa, são 4h23 aí, e o cara tem que se arrumar, né? Né, gente? Detalhe, malandro é o gato que dorme em cima do telhado, não paga aluguel, ainda pega as gatinhas. O cara tem que ser malandro igual o gato, não otário, é? Porque chapéu de otário é marreta. Aí o cara chega e puxa a mulher pra dançar agora. Oportunidade do cara chegar junto e arriar na parada é agora. É, assim ó. Ixalala. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. E o quê? Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Agora é tarde, corre atrás. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já... Alô, Júnior, também os filipinos estão na área aqui, meu irmão, valeu. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Júnior Giribinhos da Super Inocente aqui. Família Inocente, beijo, obrigado. Corre atrás porque amanhã pode ser tarde demais. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. DJ Henrique MSB. Estou moleque tá arrebentando aí, Henrique, sucesso. Tarde demais. Alô, Júlio do Ginocente. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Caminho, caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. DJ Paulinho Boy. Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Olha só, Adriele e também a Cleide estão aqui com a gente, obrigado. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. DJ Paulinho Boy. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo coisas do coração. E a gente fechando o sabadão de apresentações, que começou lá na TF. Hoje estamos aqui no distrito. Logo mais, Avenida Show. O nosso muito obrigado a todos que chegam juntinho hoje aqui no Tulo Miguel. Alô, Marcelo! Olha quem tá com a gente também. Nosso amigo, nosso camarada, Alessandro Pedra. Alô, Alessandro! Bora, Alessandro, vai! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Nosso amigo Hérito da Remoçada. Me dá seu carinho. Alô, Hérito. Vagarinho, mata meu desejo com os teus beijos. Recorda, vai, Hérito. Numa ânsia louca que faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Pop Saudade. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Vamos até cinco! Corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Então bora! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo. Pop Saudade 3D. 3D. A fantasia de amor com você. O covarde da saudade. Tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente assim. É sequência pro cara se arrumar. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. destino marcou nosso encontro aqui. Bora, Wellington! Te procurar. DJ Ronzinho, boy da carreta dobrou, boy. E toda a galera do Cabaré do Cid aqui, obrigado. E toda noite sonhava acordar. Vamos gravando ao vivo. Eu esperava por esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. DJ Paulinho Boy. Duas pessoas. Alô, tio Milton! Alô, tio Milton! E se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar. Cadê você, covarde? Duas pessoas. Pra fechar a sequência aqui, ó. No azul piscina, no mar de Paju Sara, deixar o sol bater no meu rosto. Alô, Biel! Ai, que gosto me dá. Só de bom, Biel. Mergulhar. Ele que faz a segurança aqui do Domingão. No azul. Daqui a pouquinho tem a volta aqui, gente. A Domingueira com os... O DJ Henrique MSB, o DJ Joel, o DJ Paulinho Brejão. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Vamos até cinco! E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia. No azul piscina, no mar de Paju Sara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Deixar o sol bater no meu rosto. Essa música vai de Joel pra Mariane. Me dá. Com muito amor e carinho. Olha só. E as jangadas partindo pra o mar. Covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Essa não, covarde! Ei! Boy. Sempre buscando o que você gosta de ouvir. Saudade, saudade, saudade.